Na ambição de ser patrão, hoje tô atrás das grades. Sofri, matei, roubei, lutei pra chegar na primeira classe. Me lembro no começo, barraco de madeira, 200 gramas, uma pistola, dois parceiros de cadeia. Com a cara e a coragem, formado na escola Cage. Menor aprendiz, na escola malandragem. Futuro me disseram, chegar nem aos 17. Duas semanas depois, dando rolê de chevette. Moleque astucioso, não tem medo de nada. Tipo malicioso, como cobra criada. Já sentiu na pele o poder que a droga tem. Perdeu o pai e a mãe de overdose da neném. Morava de favor, com 7 sem futuro. Catou a roupa, pulou o muro e ganhou o mundo. Ainda criança descobriu da onde vem o ódio. Sentia fome, o alimento só como se roubo. Ser espancado por mais velho por causa da droga. Mas já sentia que um dia ia chegar a glória. Aprendeu a roubar várias passagens no caixa. Viu que a droga dá dinheiro e queria sua parte. Então aconteceu o que todos esperavam. O moleque de rua se tornou o traficante da quebrada. O traficante da quebrada, quebrada, quebrada, quebrada. Em busca dos potes de ouro, no fim da rua, eles atitude a que faz dinheiro, gera lucro no crime. Yeah. Ambicioso demais. Yeah. Em busca dos potes de ouro, no fim da rua, eles moleque a que se inspira e mete a cara no crime. Yeah. Ambicioso demais. Cresceu sonhando com dia 3, tênis Nike no pé. Adrenalina nas vielas, fugindo dos gambé. A inspiração sempre foi os bandidos lá da esquina. Ponto 40 na cita, pra garantir as correria. Atitude a que faz dinheiro, associados não focam. O crime dá, mas vem buscar. E os juros são altos, ambicioso demais. Aqui vi vários cair, quantos corre, quantas fitas, quantos tão no IML. Mesmo caminho em busca do lucro dos potes de ouro. A fita é milhão, enquanto os ladrões estão em busca do mesmo tesouro. Eu quero a joia, quero os dólares depositados na conta suíça. Não quero mais viver de migalha, nem virar número de estatística. Então carrega os pente e aciona as naves. Que disposto a virar ladrão na faculdade em destaque tem. Altos moleque de cima na contenção, ambicioso demais. Pra virar ladrão. Em busca dos potes de ouro, no fim da rua. Atitude a que faz dinheiro, gera lucro no crime. Yeah. Ambicioso demais. Yeah. Em busca dos potes de ouro, no fim da rua, eles moleque a que se inspira e mete a cara no crime. Yeah. Ambicioso demais. Yeah. Em busca dos potes de ouro. Em busca dos potes de ouro. Em busca dos potes de ouro.